32231, na minha irmã tem aqui no lugar. A minha irmã tem, 2231. Cruzeiro 98, táxi lento até a Juliette. O portão previsto aqui é o portão 02. Porém, ainda se encontra ocupado por um 737 companhia. Vamos aguardar aí a liberação do gate ou coordenação de novo portão, junto a Infraero e companhia. Gente, vai dando 02, 098. No solo, aos 1-1, direita 1-2-1, 1. Direita 1-2-1, 1, tá, 3-6-0-0. B2231, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 612 nós, ajustado 1-0-1-2, decolagem cruzada. Autorizado, iniciar, Sean. Afirmo, decolagem cruzada. Autorizado, 2231. Alfa, reporte inicialmente antes da taxi, Julie. Antes da taxi, Kilo, é a próxima esquerda por parte 3. Temos um 737 da Gol que aguardará a definição do portão antes da Juliette. Talvez a gente faça o seu táxi pelo pátio 3, para não ter que esperar o estacionamento do Gol, ok? Ativo, então é uma posição remota de número 13, vai via pátio 1, Alfa remota antes da Kilo. É, a Kilo já é a próxima esquerda, talvez faremos seu táxi pelo pátio 3 para o pátio 1 na sequência, hein? Sim, tá, 3-6-0-0. Atenção 2231, decolada aos 13, controle 1935, viagem. 1935, obrigado. Vista para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado a final ILS, reporte estabilizado, 1407. Controle, passarei 2231, transfere, boa. Passarelo 2231, no contato radar, sua para o nível 160, saída Momo. Momo, 2231. 1868, dentro de restrições para 3000 pés, o ajuste no 012. 3012, 1868. Zono, 310, 3152. 3152, chama agora a torre, 1895. 1895, boa noite. Livre ascensão, né, senhorita? Passagem 2231. Tá livre sem restrições, 2231. Tá livre sem restrição, 2231. Jato, chega o trem, 160 graus, 89, 1012, altinho. Baixado, lado, autorizado no 031, fica daí. Zero, Red 4. Portugal, 0-2-0. Portugal, 0-2-0, via to Lisbon, flight level 370, via airway upper with 50, and then as a flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain head until passing 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Momo departure de-loop transition. Salvador control frequency 119.35 and squawking 5011. Can you please repeat the FID? FCAL 020. Esse é o certo, Bis. Tá 3600, autorizado ingresso Pátio 1 até a remota 13 do Pátio 1. Afirmativo, Nive, ingresso Pátio 1, remota 13. E a Pátio 1, 3600, boa noite. Boa noite, é pra 020 DF de Rio. Mike Oscar, Mike Oscar. And then, Dilube, Transition. Delta, Índia, Lima e Uniforme Bravo, Transition. Luiz, Luiz, 5-5-3-7-0, Emperor Whiskey, 5-0-5-1, good. Take off, runway 1-0, 2,000 feet, 13 nautical miles, left turn to the Sparta. Bobo, Dilube, Bobo departs with Dilube, Transition. 19.35, clock 5-0-1 left, Emperor 0-0. Airport call 020, the readback is correct, and 11 coming red for push and start. Will call, obrigado. Follow go 970, pushback acionamento no 7. 9970, tem um Airbus da TAM passando a cauda, em coordenação com a equipe do, de solo após a liberação, inicia no 7 chame táxi. Sente no 7, lhe livra após o Airbus, do 9970, chama lá. Follow go 1-1-3-4 no 2 para push acionamento. De imediato? Agora. Chama para o táxi, gol 1-1-3-4. Apesar de chamar para o táxi, 1-3-4. Chama. 8-2-2-7-9. Relato de chama 2-2-3-1. Foxtrot, chama o solo 2-1-1. Gente, Foxtrot 2-1-1. Boa noite, azul 4107, checa o trem, vento 1-70 graus, 629, resultado no 0-2. Pista no 0, pouso autorizado. Ele pousa na 10-4-1-0-7. Antes da taxa de LED, aguardando o ingresso do pátio, posição prevista remota 1-2 do pátio 1. Alfa, 17, aguarda, remota 2. Voo 1098, não nos foi coordenado nenhum novo portão. Creio que deverá ser o número 2, já está sendo liberado pelo 37 da companhia. Assim que liberar, será autorizado pelo portão 2. Gente, falou a companhia, realmente vai aguardar a aeronave que já está saindo aí do número 2. Voo 908. Boa noite, 68, boa noite. Boa noite, 68, chame passando externo, ajuste no 012. Vamos lá. Azul 4107 no solo 20, direito 21, né? Direito 21, azul 4107. 9970, chamou para o táxi, confirme. Afirmativo, táxi 163, 3 horas e 40, Campinas. Ok, tá livre o táxi pelo pátio e Índia, chame no ponto de espera à toa em 1895. O senhor vai seguir 1737 da companhia. Segue o 37 e parte 20, 895, no ponto 0, 970, boa. Moça, 13, gasto 143 a bordo, 235, fazendo a Natal, pronto, sai. Sente o Gol 134, livre táxi à direita, ponto espera da 10, 18, 9, 5, a torre. Ponto espera 245, Gol 134. Salvador, azul 4107, livrou, mano. Azul 4107, táxi em frente, chame antes da Juliette. Ok, o 4107 recebendo agora a sua posição de parada, é no pátio 3, ingresse na táxi aí quilo, próximo à esquerda. O 4107, ingresse na táxi aí quilo agora, ok? Sua posição de parada é o pátio 3. Voo no 098, após o segundo Boeing da companhia, o seu ingresso no pátio, o portão é o 02. Vai ser pelo aeronave da companhia, ingresso no pátio para o portão 02, 098. Mantém o ponto de espera. Mantém. Vai seguir o Boeing da Gol à frente, sua posição final é a 12, posição remota, uma dúzia. Remota, uma dúzia. Uno 34 a Lima, tem a 10. Lima tem a 10, 134. Oi, boa noite, Gol 970, ponte espera da 10, com o número 2 pronto. Boa noite, Gol 970, mantém, ponte espera. Mantém, ponte espera no 0, Gol 9970. No 868, no solo 23, direita, chame o solo 211. 211, só confirmando a frequência do solo 121, decimal 10, o Gol no 868. 211, boa. Solo Salvador, boa noite, Gol no 868. 1868, táxi livre, via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para 01, Gol 1868. Gol 1134, decolagem autorizada, da 10, vento 150 graus, 07 nós. Livre, decolagem da 10, Gol 1134. Gol 9970 a linha e mantém a 10 após o 37 da companhia. Após o 37 ali, mantém a 10, Gol 9970. Eu 40 para 2000 caiu sem restrições, hoje o destino 012, autorizado LS, que foi o destino 0, reporta o mobilizador. 2000, 2012, está estabilizado o localizador, Gol 9640. Qual é a turma presente? O Gol 9640? Autorizado. Autorizado, Gol 9640. Gol 1134, decolado aos 25, chame o controle 1935. 534, posso? É. Salvador, Gol 1134, boa noite. Gol 1134, boa noite, contato radar, decolagem saída Pucaru, número 350. 350, 34. Descida. Cruza sem restrições para 4.000 pés, ajuste 1012 por hoje pelo. 4.000 sem restrições, por hoje pelo, azul 2713. Decolagem autorizada, dá 1-0, vento 1-60 graus, 07 nós. Decolagem autorizada, dá 1-0, gol 9-9-7-0. Decolado às 27, chame o controle, 1935. 1935, 9970, bom dia, boa tarde, por aí. Boa. Controle Salvador, gol 9970, passando 1200 para o 340, boa noite. 9970, boa noite, contato radar na decolagem. Sobe e mantém para o 340, gol 9970. Gol 9640, cruzado LS 68-0, reporta quando estabilizado no localizador, ajuste no 0 no 2012. Teste da reporta estabilizada, gol 9640. Chama agora o centro Recife, indo 2.085, em caso de falhas de comunicações, ano 2545. 2.685, e a alternativa é 2.545? Afirma. Até mais. É. Gol 9640 sobre a posição do Nunes, chama a torre servidora em 18.95, gol 18.95, gol 9640. Salvador, bom dia, gol 9640, estabilizado ele. Gol 9640, bom dia, está autorizado o pouso, na 1-0. Vento 1-60 graus, 07 nós. autorizado, pista no zero, voo 9640. Portugal 020, clear for push and start, report taxi. Localizador 2703, reporta no localizador 2703. Voo 9970, chama Centro Recife em 1251, secundário no 3325. 251 no 3325, voo 9970, boa noite. Nove meia quatro zero no solo aos 34, direita 121 no uno, solo. 21 no uno, voo 9640. Solo Salvador, boa noite, voo 9640, livre pro Fox. Boa noite, voo 9640, livre táxi, via Alfa, chame na Juliette. E a Alfa é uma... antes da Juliette, uma nova encontra.

Portugal. Salvador Eva, Portugal 020, certo, hein? Yeah, Portugal 020, clear taxi via apron 1 and India. Report building point, runway 10. Taxi via apron 1, report holding point for runway 10. Grato. O 098, boa noite, está autorizado Natal, 370 nível, via Pesulu 10, pista 10, decola, saída Puca, transição Zipar, controle 119 decimal 35, o transponder 5017. Natal, é o 370. Aerodeta 1 0 0 0 0 0 monitor tower 1118 decimal 95 and boa viagem. Salvador da American 230. 3, solo aos 40, libera direito, 1-2-1-1, solo. 1-2-1-1 no Kamagawa, azul da Salvador, boa noite, 2713, Azul, 2713, Azul, boa, táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, seria nossa posição, senhor? Ainda negativo. No pátio 3 não tem a posição. Caso aviste o sinalizador, siga as instruções do mesmo. Se não avistar, aguarde que iremos coordenar aqui com a esfera a posição. Fazer 2793, creio que aqui da nossa visão aqui, creio que tem um sinalizador aí na posição 3, 3 ou 2, fique atento, ok? Salvo do Down, American 230, good evening. 50 degrees, 07 knots. Apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Okay, America 230, send by after a minute. There is ATR 7, is a light aircraft coming to apron 3. Stand by 1 minute. Standing by, American 230. America 230, what is the final finger? Zero, what finger are you going for? That's gate 11, gate 1-1 on April 1. Okay, clear tow and report to enter on April 1, America 230. Clear the tow and report back when approaching April 1, America 230. Gol no 868, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10, saída Tuca, Jamo, após Aracaju, direto. O controle 1935, transponder 5013. Sempre autorizado Aracaju, nível 230, Tuca, Jamo, Aracaju. Controle 1935, passando 5013, com gol no 868. Correto, gol no 868, chame e puxa acionamento. Tomara. Legal, 080F, boa noite. Bom de partida. 1280, rate of contact on take off, climb the tempo at level 370, bom de partida. Andamos 370, bom de partida, legal. Salvador Azul 1908, boa noite, informando com o Alves. Azul 1908, boa noite. Autorizada Chega da Mari, desce aí, mantenha o nível 050, voando etapa. Autorizada Mari, voa etapa, sentido a 050, Azul 1908. Autorizado, voo número 70, chame táxi. Valeu, para o táxi, 70. Suca 3062, boa noite, cena de identificação, autorizada chega da Mari, desce e mantenha 0620. Salvador, 1170, pronto, táxi, 4 horas e 15, 143 a bordo, Terna Maceió. Copiado, gol 1170, livre táxi pelo Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio, Índia, 1895, ponto de espera, 1170. Clear, direct to Mossoró, Copilão de 8-0. Clear, direct to Mossoró, Copilão de 8-0, obrigado. Salvador, boa noite, Xena 6258, informação Alfa. Xena 6258, boa noite, senhora da identificação, chegada Mari. disso aí, mantenha o nível 070. Verificou, Namari, destino 70, China 58. Salvador, boa noite. Gol no 70, pronto, 0 da 1-0. Gol no 70, boa noite. Autorizado decolar da 1-0. O vento é sul, 059. Livre decolagem da 1-0, 1-0. Two 3-0, clear to enter on apron 1 until gate 11. Clear to enter apron 1 until gate 11, American 230. T58, reduz a velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. 230, meu 2-2. Portugal 080, call receive center now on the frequency 126, that's Maury 5, enable 125 for 5. 1685.545, Portugal 0, 0, 08, desfera 2006, autorizado ele é X-Ray, suporte estabilizado no localizador, ajuste 1012, no 092. 2000, repasse estabilizado no X-Ray 1002, azul 6908. Azul 4062, desça para 3000 pés sem restrições, ajuste no 092, reduzindo velocidade para 2000 mais. 3000 pés no 092, Na 6258, reautorizado para 4000 pés, registrado no 012, reduzindo para 2109. Reduzindo, 104.000, 6258. Controle, Salvador, gol 1170, saída Puka, cruzando o nível, 1510 para 370. 1170, contato radar na decolagem, saída Puka, Zipar, nível 370. 370, saída Puka, Zipar, gol 1170. 0098 para o táxi, 153 a bordo, em tipo 2 horas e meia. Ok, 1098, táxi à direita no ponto de espera da 101895, a torre. Táxi à direita, 395. Obrigado, senhor. Boa noite. 098. Boa noite. Salvador 18.95. 18.95, boa noite, Júlio. Azul 6908, pista livre, azul 6908, ajuste no 02. Informe indicado. Cada de 220 mais, tá? Não dá pra reduzir mais. 258, desça para 3.000 pés, ajuste permanente. Ok, é 3.000, 62. Decola, tá ligado, colega. Vou na 090. Azul 6908, pouso autorizado, não no zero, vento 180 graus, meia dúzia nossa. Sempre pouso não no zero, pro azul 6908. O voo no 098, decolado ao 00, controle 1935, boa viagem. Ok, obrigado, bom feriado aí. Excelente. Ah, 295. Carei 58, do Supera 2000, ajuste 612, reporta MOAC. Ok, 2000, reportarei estabilizado, 6258. Boa noite, Salvador. Boa noite, voo 9098, cruza 1300. 9098, boa, contato radar na decolagem de 12. Sete azul 4062, aguarde a pista livre, ajuste 1012. Ajuste 1012, 4062. Autorização nível 400, torre, tecnologia. Eu vou 9641. Aguarde um instante, a conta, tá? Qual horário é o seu plano? 955-0255. Quem é? Autoriza o gol 1098, guardamos. Agora a exploração 1098. Paga. Google 1170, chama centro Recife, 1285, em casa de falha, 12545, bom voo. Em 2685, em casa de falha, 2545, gol no 1170, obrigado, boa noite, boa passa a todos. Também. Gol no 098, solicita Zipa. 098, mantém a terceira saída, por gentileza. Mantém, 2 1-1, azul 6908, pai. Alô, Salvador, azul 6908, de novo, pai. 6908 da Azul, boa noite, táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, 6908. Dá os 62, é nóis. Kilo, posto que observa 0, Azul, 4062. Agora 98, sempre Recife, pelo estudo que você mantiver, Recife, pelo seu. Ok, obrigado. Estabilizado ILS X-Ray 16258. 6258, ciente, foi 2895. Boa noite. Autorizado e chame táxi. Voltar a táxi, boa noite, 68. Deixa eu chinar 6258, aguarde pista livre, ajuste 1012. Guardando, 6258. O azul 4062, seu solo 04, ao livrar à direita, 1211, solo. Seu direito, 211, gráfico 4062. Salvador, boa noite, Azul 4062, Azul 4062, boa noite, livre táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, 4062. Pode confirmar a posição de parada para o Azul 6902? 2-5-2-5-4-5, boa. 7. 7, aguardo, 6902. O 6908, a posição é a 5 Romeu. 5 Romeu, 6908. Pode confirmar, ela fica para a nossa frente? Mais ou menos no último terço desse pátio, em direção à aeronave da Avianca que o senhor está vendo aí, e também esse 767 da Absa com pintura da Tancargo. Ela fica no final aí do pátio. Tá, ok, obrigado. 5 Romeu, 6908. Salvador, American 230 Park to gate 11. You have a good evening. Okay, good night, sir. É 258, seu solo 06, direita, 1211, o solo. 211, boa noite. Boa. Aguarde para ingresso no pátio, antes da Juliette. A aeronave da Gol vai liberar o pátio em mais uns instantes. Após a mesma liberar, prossiga para o gate 01, 4062. Falou, Chanel 6258, ponto trote com Alfa. Ok, o Chanel 6258, livre táxi via Alfa, Kilo e pátio 3, reposte para ingressar no principal. Ok, Alfa, Kilo, via pátio 3, reposta antes do principal. Kilo 9641, está pronto para o estacionamento, aguardando o copo. Ok, o Gol 9641 está autorizado, Vitória, o nível 360, via Upper Whisky 50, decola da 10, saída da EL, transição Bidev, o controle 119 decimal 35, transponder 5024. Gente, 360 Vitória, me informe isso que 50, transição Dael, saída Dael, transição Bidev, 1935, controle 5034, transponder, só confirmando Dael, boa, Dael, Leda e Bidev, né? Positivo, saída conforme carta, Dael, Leda e Bidev. Ok, gente. O planejamento da torre é 9.4. Calibre, puxa, acionamento 7, chantar. 52 de autonomia, Salvador é o alternado para o táxi. Ok, o 968. Livre o táxi à direita, ponto espera 1.0.18.95 a torre. Tem ponto espera da 1.0.18.95 a torre, igual 968. O 9.641, calibre, puxa, acionamento, chantar. Livre, puxa, acionamento 9.641. O vento é 160 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem da 10, boa noite, tem 1. M258, o gate final é 05, prossiga via pátio 3. Parte principal, gate 5. Ok, autorizado então direto para o portão 5, 6258. Firmando 9641, autorizado no 7. Positivo, está autorizado, 9641, chantagem. Yeah.